Muitas vezes vou ter que dizer que vida de casal é mesmo assim. A convivência traz as brigas por qualquer bobagem, é normal. A gente não precisa se ofender. Eu cuido de você e você de mim. Ficar medindo forças, pode crer, é uma viagem, só faz mal. Já cheguei a pensar em ficar sem você. Eu não vou mentir, sofri demais. Olha pra trás e faz ver que o nosso lance me faz crescer. Nunca vou desistir desse amor, mesmo que um dia eu descubra que estava enganado. Não importa saber quem errou, o que eu quero é ter você do meu lado. Faz parte de uma vida a dois, pagar o preço pra ser feliz depois. É bem pior quando vem a distância, o frio da noite nos trazendo a lembrança do calor de um abraço. Fechados num espaço onde a entrega é completa e as dúvidas se vão, na certeza de saber que somos um só coração. Não me deixa, paixão. Já cheguei a pensar em ficar sem você. Eu não vou mentir, sofri demais. Olha pra trás, me faz ver que o nosso lance me faz crescer. Nunca vou desistir desse amor, mesmo que um dia eu descubra que estava enganado. Não importa saber quem errou, o que eu quero é ter você do meu lado. Quero é ter você do meu.